Bom dia, meu nome é Ubiratã Carlos Machado e eu sou editor da Rádio Blog TV. Hoje eu vou estar reproduzindo aqui para vocês uma palestra que foi ministrada ali no Colégio CEP, né, que é Centro Educacional Paulista, aqui da região de Osasco. Esse colégio fica dentro do Centro Universitário Unifiel, que é um centro que agora eu estou prestando serviço na área de internet. E dessas conversas aí, entre o blog, público adolescente e tudo, foi colocado um desafio aí de criar uma palestra de empreendedorismo para o público adolescente, que são esses slides que vocês estão vendo aí. Então, vamos começar a palestra, a exposição, porque o tempo é curto na internet, então fica muito alongado. Então, no primeiro slide aí, você tem a chamada, que é o curso de empreendedorismo. O primeiro desafio é explicar para o adolescente o que é empreendedorismo. Empreendedorismo, mais do que uma atitude burocrática de ir registrar uma empresa num cartório ou numa junta comercial, é uma atitude de avançar frente a algo. Não é? A atitude empreendedora ela é mais um comportamento do que um papel burocrático. Tem muitas pessoas que são empreendedoras sem terem uma empresa aberta, né? Sem terem a sua função formalizada. Então o primeiro desafio é isso. Olha, você vislumbrou alguma coisa, uma área que você quer trabalhar, um objetivo que você quer alcançar, e você começou a implementar propostas nesse sentido, então você é empreendedor. E se você olhar bem, a maioria dos jovens é empreendedor. Então o curso de empreendedorismo ela visa isso. Então nós começamos com o módulo 1, né? Por que módulo 1? Porque esse curso é feito em módulos, para que nós possamos aí medir o interesse dos alunos em relação ao tema. Então o cara fez o módulo 1, não está interessado no módulo 2 porque não achou sentido. E quer o módulo 3? Pode fazer. Para nós é importante que o aluno escolha, que ele demonstre isso, que é uma maneira de nós termos um feedback e irmos alterando essa proposta de curso no decorrer do tempo. Então a terceira chamada é: bem-vindo ao mundo à sua volta, né? E aí nós temos um mosaico aí, né, onde você vê uma figura do YouTube, de redes sociais, iPod. Então na palestra foi questionado assim: olha, geralmente nas palestras o palestrante questiona assim: vocês reconhecem alguma figura desse slide? Mas nesse caso, a pergunta foi feita ao contrário. Há algum ícone desses que vocês não conhecem? Né? E a maioria foi não. Só um engraçadinho que falou que não conhecia o Orkut. Tem que levar ele para o livro dos Guinness. Porque ele é um recorde, um adolescente que não conhece o Orkut. E terceiro, nós entramos aí numa parte chamada teórica, acadêmica. A intenção era dar a conhecer o adolescente que esse mundo em que ele vive é objeto de estudo. Esse mundo que ele vive é objeto de pesquisa, e não é de hoje. O barulho da água. E não é de hoje. Então, por exemplo, nós temos geógrafos que estudaram o fenômeno, né? Vou puxar a sardinha aqui da minha profissão. Então, o Milton Santos, que é um geógrafo e um intelectual super reconhecido, ele diz que o mundo hoje é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Calma que eu vou explicar. Milton Santos é conhecido pela sua linguagem rebuscada, de difícil entendimento, mas nem é tanto assim quando você olha direto para o contexto, não só pela teoria. Então a ideia era um objeto, por exemplo, um celular, que sustenta todo um conjunto de ações. Então foi questionado no dia: um adolescente tem um celular? Tem, a maioria dos adolescentes tem. No caso, a gente perguntando, só 3 não tinham celular ali. E não quer dizer que eles não queriam, eles não tinham ali naquele momento. Então você, esse celular é o objeto a que Milton Santos se refere. Então você tem um objeto, e esse objeto é sustentado por uma cadeia de ações, não é uma ação. Uma ação seria se o indivíduo comprasse o celular para poder ligar, fazer ligações. Isso seria uma ação. Mas o Milton Santos diz que não, que são sistemas de ações que sustentam um objeto técnico, nessa era, nesse período técnico, científico. É. Ele disse que seria um conjunto de ações. Então, o que sustenta o celular hoje? Não é só a ligação, não é só a Vivo ou a Claro. Sustenta o celular o YouTube, porque o indivíduo filma e vai colocar na rede. É. Sustenta o celular o Orkut, porque o indivíduo tira foto e vai colocar no Orkut. É. Sustenta a rede de distribuição de MP3, porque o indivíduo grava alguma coisa, uma música, uma aula, e vai colocar na rede. Então, a rede acabou sendo esse sistema de ações a que Milton Santos vislumbrava. Ele não chegou a ver esse sistema na sua plenitude, mas ele vislumbrou. Então, esses adolescentes, mais do que nós, os que somos um pouco mais velhos, eles estão imersos nisso, não é? Nesse conjunto indissociável. Para eles, não há não há separação entre o celular e a internet. Eles não veem como coisas distintas. O mesmo se dá com o computador. Eles não veem um computador sem acesso à rede. Para eles, não é uma máquina. Sem acesso à rede, não é computador. E para os mais antigos, já é. Você pode usar um computador sem ter acesso à rede, né? Mas para quem já se acostumou, não. Então a ideia é mostrar para esse adolescente que todo objeto técnico que envolve técnicas integrativas de convergência, uma técnica converge com a outra, tem um sistema de ações humano, né? Então o slide seguinte, um conjunto dissocial, mostra isso aí. O iPod, e o iPod sustentado por toda uma cultura de rede. O outro, que é, o que meu iPod pode me ensinar? Copiando é que se aprende. A chamada foi essa. Já para provocar uma polêmica. Né? Porque nós sabemos que na escola, os professores não gostam que copia. É errado copiar. Mas na rede, não. Na rede se tornou um hábito copiar. Então o cara viu uma aula, um exercício que ele fez ali, o outro vai lá e copia. Puxa, mas aí entra no exercício de ética. Não vamos questionar isso agora. Não é o momento aqui. Nós vamos tratar de fatos. O fato é que os adolescentes copiam muito, né? E aonde? Por que que copiam? Porque existe um objeto técnico que faz a convergência disso. Mas existe também uma rede, um sistema de ações. Então até na palestra eu peguei o meu MP3 do iPod e falei, olha, isso aqui é um ponto de encontro. Vocês veem em um objeto, um tocador de MP3. Vocês veem um objeto. Mas de fato, na realidade, esse é um ponto de encontro. Esse aparelho aqui é um ponto de encontro, né? Por que ele é um ponto de encontro? Porque quando você baixa um conteúdo, não é? Esse conteúdo vai para esse MP3. Esse MP3 ele circula. Ele é que tira a subjetividade, a abstração da internet, que é essa música, e leva para o tecido social. Então o cara está escutando no MP3 um celular alto. Ele entrou no ônibus, deixa tocando alto. Se o outro vê, fala, puxa vida, que música legal. Passa para mim, como é que se passa? Bluetooth. Veja que a vida saiu lá, Milton Santos dizia isso, que as redes são técnicas, mas também são sociais. Então esse conteúdo saiu da rede, né, saiu do virtual e ele produziu relações sociais concretas. Produziu um sistema de ações. Um agiu, um passou um conteúdo para o outro. Um conteúdo que não é mais frio, ele é referenciado. A música que eu estou pegando daquele garoto, eu estou vendo a roupa dele, estou vendo o cabelo dele, estou vendo que ele é parecido comigo. Se ele gostou, puxa, eu também vou gostar. Então esse MP3 virou um ponto de encontro social. É? O celular que toca MP3 também é um ponto de encontro, é um ponto de convergência ali de várias técnicas. A técnica lá do Orkut, que deixa as fotos disponíveis, a técnica do YouTube, que deixa o vídeo disponível, e a técnica de todo o conjunto de redes de MP3, e Snipes e outros mais, ForShared e outros, que proporcionam todo esse conteúdo. Então eu posso pegar um conteúdo de um cara de Recife, e trazer para cá? Posso escutar no ônibus e alguém se identificar e pedir para mim e eu repassar isso, né? Então, todo um conjunto de ações ali. Então, no próximo slide, nós vamos lá. O que é copiar? Copiar não é esticar o pescoço e ver a prova do teu colega. Na internet, isso tem um significado muito maior. Então, copiar, o que é lá na internet? É baixar, fazer download, escutar, visualizar, assistir e arquivar. Então, podem parecer sinônimos, mas não são. Uma coisa é você baixar. Você baixou, né? Você escutou para você. Pode ser download. Eu coloquei ali para fazer sinônimo. Mas escutar é diferente. Tem muita gente que baixa. Ah, eu tenho 1000 músicas no meu iPod. Nem sempre ele escuta todas. Agora, quando ele escuta, ele para, ele congela aquele tempo e começa a degustar, a criticar, a trabalhar em cima daquela música. O mesmo com vídeo. Às vezes, o YouTube agora tem esse processo de quantificar o tempo que o usuário fica no seu vídeo. Então você tem uma ferramenta lá chamada Insight. O Insight mostra se o cara passou pelo seu vídeo e chegou a 30 segundos e saiu. Então às vezes você tem 50 mil visualizações. A chamada foi boa, mas as pessoas desistem de assistir o vídeo nos 30 segundos ou no 1 minuto. No primeiro 1 minuto, não chegam até o final, né? Então eles têm um sistema para medir isso. Então pessoas visualizam, mas tem pessoas que assistem, ou seja, elas vão lá, veem aquele vídeo no YouTube e pensam, vislumbram, criticam, repensam, não é? Aprendem sobre aquele vídeo. Então isso tem uma diferença entre visualizar, que é superficial, não comporta uma análise mais profunda, e assistir, que comporta uma análise mais profunda. E aí você tem o último, que envolve esses três, que é o arquivar. Puxa, gostei, quero pra mim. É o famoso adicionar nos meus favoritos. Você adiciona porque diz assim, olha, essa produção é boa e eu vejo que esse indivíduo pode produzir mais. E você indica e você volta lá, né? Você dá feedback para aquilo, você espalha e por aí vai. Então essa é a parte das ações, né? Então você tem ações rondando. Então quando você tem um perfil no Orkut, você tem um conjunto de ações em cima do seu perfil. O cara vai lá ver, o cara vai lá, opina, você dá uma opinião, o cara vai lá, opina também. Quem tem vídeo é a mesma coisa. Mas desses sistemas de ações sempre resultam objetos, que é o slide lá, mas também é. Então você tem uma imagem do CQC, né? Que é um programa aí da Bandeirantes que faz um sucesso relativamente grande, né? Você tem a Malu Magalhães, que é uma menina, uma adolescente, que é o sucesso da molecada aí. Já tem 16 anos e canta pra caramba, fecha a casa noturna aí pra cantar, faz shows, né? E você tem a Dança do Quadrado. Então o que você tem em comum com esses três? Todos nasceram do sistema de ações, né? Todos nasceram porque pessoas se relacionaram, pessoas encontraram uma coisa em comum em relação a esses objetos, né? Porque quando ele entra lá, que nem você pega o Marcelo Taz, que era da TV Cultura, tinha um papel secundário, e quando ele vai para a rede, ele assumiu outro papel. Então ele era adolescente, infantil, juvenil lá na Cultura. Quando ele vai para a blog, ele é adolescente. Ele pega o público adolescente, o público que está nascendo na rede. Ele ganhou um destaque relativo, ganhou um programa vitrine e aí foi embora. Mas esse nem era o ponto, porque nós estamos aqui em Osasco. Então Rafinha Bastos, que é o de barba lá do fundo, né? O segundo da esquerda para a direita, ele veio aqui em Osasco. E quem era Rafinha Bastos? Um garoto, não é? Hoje é um homem, mas um garoto que gostava de contar piada. Conta piada aqui, conta piada ali, e quando ele descobriu a rede, ele começou a contar as piadas dele na rede. Em vez de contar piada para os amigos no colegial, no cursinho, na faculdade, foi contar na rede. E de novo, acontece isso do sistema de ações. Milton Santos dizia uma coisa interessante, que ele fala que o espaço muda, dependendo de onde o objeto está localizado no espaço, esse objeto tem valor diferente. Então, uma coisa é o Rafinha Bastos contar piada na sala de aula dele. ele é um objeto, vamos assim dizer, porque todo objeto é aquele que causa ação, e ele está num sistema de ações ali curto, pequeno, muita gente está interessada em estudar, às vezes o cara até atrapalha com as piadas dele, mas quando ele vai para a rede, não, quem está entrando no YouTube procurando piada, já está relaxado, a pessoa está predisposta a rir e achar coisas engraçadas. Então, a capacidade de fazer rir, de alegrar, explodiu. Passou, às vezes, de 5% para 80%. Porque ele achou um público, ele achou um espaço onde o que ele fazia, o objeto dele, se tornou, mudou de valor. Deu um gap, né? Mudou de valor. A mesma coisa a Malu Magalhães. Estava lá, disse que ela viu a entrevista dela. Como você começou a cantar? Cantar em inglês ainda. Ela falou, ah, tinha que estudar inglês e em vez de vamos ler, em vez de ficar lendo, vamos cantar. Aí canta para uma, canta para duas, canta para três. Ah, vamos colocar na rede. Colocou na rede e todo mundo se identificou. É a carinha do adolescente, né? Ingênuo, que não se preocupa com se está sucesso ou não. Ela está na dela, né? Como diz ela, ela tem a personalidade dela. E aí vai. E a mesma coisa da dança do quadrado, que é o terceiro imagem ali, que uma piada que se transformou num negócio assim nacional, que hoje até técnica de dinâmica em grupo, a dança do quadrado. Muitos profissionais, muitas pessoas que dão palestras usam agora a dança do quadrado para explicitar dinâmicas. Então, o que a gente quer dizer com isso? Esse baixar, ele cria relacionamento. Toda vez que você baixa uma música na internet, você está criando um relacionamento. Mesmo que você não fale com a pessoa. Porque você acrescenta. Toda vez que você baixa a música, vai ficar registrado, download. Aquela pessoa vai ser automaticamente levado a um patamar maior, que é o que nós chamamos aqui de ranquear. O que é ranquear? É quando a sua posição no Google, a sua posição num sistema de busca, ela é aumentada. Então, mesmo que você não deixe recado, mesmo que você não agradeça, mesmo que você copie sem dar direitos autorais, aquela pessoa que produziu aquele conteúdo, ela ganha, porque ela é ranqueada. Ou seja, ela aumenta a sua posição. E quanto mais ela aumenta a sua posição, mais a divulgação dela cresce. Que é o que aconteceu com esses três casos aqui. Quanto mais se copiaram piadas do Rafinha Bastos, não pagaram nada, mais ele aumentou o ranqueamento, mais ele ficou divulgado e mais ele pôde cobrar por essa rede em um momento propício. Quando chegaram, falaram, puxa, rapaz, você tem 200 mil pessoas aí que gostam da tua piada, você não quer contar uma piada aqui no nosso teatro? Você não quer trazer seu público pra cá? Mesma coisa Malu Magalhães. Puxa, você canta, você virou um fenômeno na rede. Ah, mas você não foi no Faustão. Mas não interessa. Ela tem 300 mil pessoas na rede. Tô chutando números aqui, eu não sei. Mas o que acontece? Essa pessoa tem um público. A internet, o espaço ali virtual, ele redefine objetos com a dinâmica própria. Então a Malu Magalhães, que era uma adolescente lá numa escola sem graça, que a professora mandava ficar quieta, na rede ela ganhou uma dimensão diferente. Talvez se ela fosse num concurso lá, daquela de escolher adolescente que canta melhor, no Raul Gil, essas coisas, ela não teria esse desempenho todo. Mas na rede ela teve. Não é? Então isso é fonte de lucro. No caso aqui, os três estão lucrando. CQC virou um programa super famoso. Malu Magalhães é uma cantora agora, faz show e tudo. E o pessoal da Dança do Quadrado é chamado para shows e tudo. Então, nessa perspectiva, aí passando para o próximo slide, então nós temos lá, quanto mais relacionamentos, mais habilidades desenvolvidas. Isso é importante. A internet, apesar de toda a crítica, a negatividade que em alguns veículos, principalmente a televisão, coloca, ela não é só isso. Ela é uma fonte de relacionamento. Então, quanto mais você se relaciona, não são relações superficiais, porque as relações são superficiais, são prejudiciais até aqui, na vida não virtual, na vida real, como eles dizem. Então, isso não tem tem nada a ver com o meio, tem a ver com a postura da pessoa. Se ela tem relacionamentos superficiais na vida real dela, ela vai ter relacionamentos superficiais na internet também. Se ela é uma pessoa que tem tendência para uma vida depravada, pervertida no seu mundo real, na internet ela vai ter também. A internet é reflexo do mundo real, só isso. É quem é no mundo real não pode querer ser B na internet. Ele pode até tentar criar um fake, uma pessoa que não é real, é uma pessoa ilusória, né? Então, esse internet é bom. Quanto mais relacionamento, o jovem tem isso. Eu estava dizendo para eles que na internet é o único ponto onde um cara do Capão Redondo, lá da periferia que vive com R$200 por mês com renda familiar, ele pode entrar no Orkut e ter contato com um cara do Rio Branco, do Colégio Rio Branco, que paga R$1.600 de mensalidade. Eles podem se encontrar numa comunidade virtual. Então, essa possibilidade de troca, claro, tem a linguagem, tem a cultura, tem tudo. Isso que dificulta um pouco esse relacionamento. Mas, em sabendo lidar com esses trâmites sociais, eles podem ter contato. Né? Então, lá, quanto mais exposição das habilidades, mais feeling de mercado. Então, foi questionado aos alunos quantos tinham ali o segundo perfil no Orkut. 5 pessoas levantaram a mão, 5 lá tinham com mais de 1.000 pessoas. E eu pergunto, vocês sabem por que essas pessoas estão atrás de vocês? Vocês sabem por que esses outros adolescentes estão atrás de vocês? Por que eles te adicionaram? A maioria não sabia. Ah, não sei, tem alguma razão. Um até falou isso mais enfático, tem alguma razão pela qual eles me adicionam, mas eu exatamente não sei. Então, esse feeling é que falta para eles, que no mercado a gente define de nicho de mercado. Qual é o seu público-alvo? Então, lá diz, quanto mais feeling de mercado, mais chances de um modelo de negócios bem-sucedido. Então, quanto mais esses garotos descobrirem por que as outras pessoas estão atrás deles, mais chances dele criar um portal, transmitir uma determinada informação com mais valor. Né? Mas eles precisam se arriscar na internet, precisam criar material, precisam criar conteúdo. E a Web 2.0, ela propicia isso, aliás, ela até estimula, ela sobrevive disso. Então a gente chama de benchmarking. O que é o benchmark? É a busca das melhores práticas na indústria que conduzem a um desempenho superior. Então as empresas, elas têm técnicas semelhantes a nós, homens, pessoas físicas. O que elas têm? Tem essa coisa chamada benchmarking. E o que é isso? Você está tentando alcançar um nicho de mercado. Você não está conseguindo, está falhando. Você viu uma concorrente que está conseguindo com êxito fazer isso. Você não tem vergonha de copiar. Você vai lá e copia. Você fala, ah, você está dando 2 passinhos para a esquerda e eu estou dando 1 só. Eu vi que você deu certo. Não tem problema, vou dar 2 passinhos para a esquerda. Eles não têm problema com isso. Quando a Apple lançou o iPhone, ou lançou o iPod, a Microsoft foi e copiou, na cara dura. Sem pestanejar, o Bill Gates, ele próprio foi lá, apresentou o produto para a imprensa e não teve problema em falar, não, é uma cópia do iPod. Eles não têm problema com isso. Né? Então, na internet, você tem pessoas que têm práticas excelentes. Eu mesmo vejo perfis organizados de maneira assim fantástica. Então eu vou falar, puxa, esse cara fez uma coisa legal, vou copiar no meu também, vou fazer também. O blogueiro tem muito disso. Vê uma ferramenta no outro, fala, que legal, cara, vou copiar essa ferramenta, vou colocar no meu blog. E não tem problema. Então o adolescente com essa coisa de personalidade, eu tenho a minha personalidade, ele tem dificuldade de estar copiando as melhores práticas. Às vezes ele copia piores, mas as melhores ele não copia. Então tem lá, né? Processo positivo e proativo, por meio do qual uma empresa examina a outra como outra realiza sua função específica. A fim de melhorar como realizar a mesma função semelhante. Né? E aí nós temos o próximo slide, que é: o que meu Orkut pode me ensinar? Falar mal também é falar bem. Então, foi questionado para os adolescentes qual deles ali teria Orkut. A maioria tem Orkut. 99% tem Orkut. Né? Quantos entram ali pelo menos 3 vezes? Um monte entra 3 vezes. Tem um que falou que lá que não sai do Orkut. Simplesmente quando chega em casa, faço seu login lá e não sai mais. Então, o que é o Orkut para o adolescente? Isso é que tem que ser um questionamento para os professores e para todos os interessados em trabalhar com mídias sociais. O que é o Orkut? Ele é ver, né? Então tem lá a comunidade, te peguei fuçando no meu Orkut. Então, essa é uma prática deles, fuçar no Orkut. Vou lá, fuço o Orkut, pego lá tudo que eu acho interessante, vejo suas fotos, vejo tudo, vasculho a sua vida e saio. Né? Então ele quer ver, ele quer ter contato com outras pessoas, com outras possibilidades, com outro mundo, que ele pode ter isso na internet. E ele quer ser visto também. Então tem até uma comunidade lá de 3.000 pessoas que diz assim: fico triste quando não tem recado. Então uma das características é que o adolescente ele não se importa de ser visto. Aliás, ele até gosta de ser visto, mas ele se importa em que as pessoas não deem ciência para ele o que foram ver no perfil dele. Isso é importante para o adolescente, porque é o feedback dele. Puxa, o que as pessoas estão gostando de ver aqui? Onde eu postei, aonde eu deixei um recado, aonde eu me posicionei, de maneira que as pessoas quiseram ver meu perfil. Então, eles ficam tristes quando você passa lá e não deixa recado. E do outro lado, a pessoa quer se rever também. Então, tem a comunidade lá, todo mundo é feliz no Orkut. Por que todo mundo é feliz no Orkut? Do que se trata essa afirmação? Isso nós vamos ver no próximo slide. Então tem lá um adolescente que deu um recado, né? É dessa comunidade, todo mundo é feliz no Orkut. Então ele diz lá: por que você acha que eu vou deixar todo mundo saber a tragédia que é a minha vida? Saber que meu cabelo não obedece, que eu levei um pé na bunda, que eu não sou tão inteligente quanto gostaria de ser. Deus o livre. No Orkut todo mundo é feliz porque é uma vitrinezinha que a gente gostaria de ser para os outros. E o que tem, né? As pessoas que realmente importam sabem que a gente é de verdade. O resto é só marketing mesmo. Então vem um adolescente lá nessa comunidade, tem um tópico lá falando sobre por que todo mundo é feliz na internet, no Orkut. E ela abre o jogo. Ela diz assim: olha, o meu perfil lá é para fazer marketing. Ótimo, todos os adolescentes na palestra concordaram, é isso aí, é meu marketing, quero estar bem e tudo, né? Tem uma outro slide, próximo slide que fala: o Orkut é uma espécie de propaganda de nós mesmos. Aprendemos que nós devemos ser sempre os melhores, desde crianças. Então aproveitamos disso para tentar provar para os outros que somos, né? Temos os melhores amigos, melhor família, melhor cachorro, somos mais bonitos, que a felicidade é algo constante em nossas vidas. Essas coisas. O Orkut é uma vitrine pessoal que usamos para nos vender da melhor forma possível. Aí todos os adolescentes concordaram, foi aquele auê e tudo. Eu falei: ótimo. Vocês estão vendendo o quê? Porque o marketing é uma técnica para vender algo e oferir lucro. Né? Por isso que o marketing é importante para o capitalismo. Porque você tem que produzir algo e oferir lucro com ele. O que você ganha, perguntei para o adolescente, ficando 8 horas no Orkut? Fazendo um marketing, né? Se empenhando ali em deixar sua página melhor. O que você ganha? Aí ficou aquele silêncio. Falei: nossa, gosto de ver adolescente quieto quando é questionado, né? Porque o buraco é grande. Porque quando eles são questionados e tem meia resposta, eles dão uma resposta inteira. Mas quando eles são questionados e não tem nenhuma, e foram pegos de surpresa, o silêncio impera. Então, eles fazem um marketing, mas não sabem o que estão vendendo. Né? E aí é complicado. Porque você tem uma coisa que é legal e ao mesmo tempo não tem. Então aí eu coloco lá, no próximo slide, orkutar também é inclusão. Então tem uma comunidade lá que é: nós é pobre, mas tem Orkut. Então o Orkut é uma inclusão. Tem lá 810 mil pessoas nessa comunidade. E como eu disse, é o único lugar onde um aluno de escola particular que ganha, que paga 1.400, 1.600 reais, ou até outras escolas que cobram mais do que isso, vai ter a oportunidade de conviver com um aluno que está numa lan house, que teve que catar papelão para pagar um real naquele acesso. Então, isso acontece. Né? Em algumas comunidades isso acontece. E como é que se dá esse relacionamento? O que, que esse aluno de escola pode aprender com de escola alta, de classe alta, e o que, que esse aluno de classe alta pode? Falamos muito de conviver com as diferenças. Né? A internet propicia isso, o Orkut propicia isso. Mas há que existir diálogo, existir referência, existir pontos em que se ganha e que se perde. Né? Então o Orkut, ele é um conjunto de possibilidades. Tanto que tem lá a comunidade, o Orkut poderia ser profissão. Então um monte de adolescente acha o Orkut interessante. Tem gosto, tem prazer em ficar no Orkut. Minha mãe ficava 8 horas, eu falei, poxa, e você tem carteira assinada, recebe benefícios? Porque eu nunca vi alguém tão dedicado a algo assim. 8 horas no Orkut, né? Sai da estuda de manhã, sai e fica até meia-noite. E aí? Né? Não quer dizer que ela fique direto 8 horas seguidas, mas ela fica ligada, logada, né, no Orkut essas 8 horas. Então, puxa, que legal, né? Um tempo legal de dedicação. Mas qual a possibilidade que você viu no Orkut? Que possibilidade você vê de trabalhar no Orkut um dia? Aí, de novo, silêncio. Né? Então, o Orkut é uma inclusão, ele é possibilidade e é oportunidade também. Até foi questionado, por que, que não se ganha dinheiro, o pobre tendo acesso a todo esse aparato tecnológico, ele não consegue ganhar dinheiro? Falei, ah, falta de oportunidade. Falei, não, falta de oportunidade não é. Nós vamos mostrar aqui no próximo slide. Então, tem essa Carolina, né? Ela criou uma comunidade chamada Avaliamos Seu Orkut, que é a terceira lá do slide anterior. Então você tem lá, ela super organizada, ela colocou lá, avaliamos seu Orkut, quer saber se o Orkut está na moda? É só pedir e nós te avaliamos. Ficha para as moderadoras. Nome, avatar, perfil, status, álbuns, aplicativos, notas, dicas, regras. Aí tem regras, né? Sem chat, ou seja, sem continuar argumentando. Respeito é tudo. Esteja preparado ou preparada para críticas e elogios, né? Então, a menina é organizada. Essa menina tem 14 anos. Super organizada. Colocou lá esse link, esse questionamento, e várias pessoas foram ali se consultar com ela. Então, por exemplo, ela pegou uma lá que é Bia, né? Nome, ruim. Avatar, ruim. Perfil, ruim. Status, ruim. Álbum, ruim. Aplicativos, ruim. Nota, zero. Essa é uma das avaliações que a Carolina fez de um perfil, e essa avaliação foi feita para o público e em público. Né? Então ela diz, dicas, precisa de uma reforma geral, hein, Flor? Arrume seu nome, peça lá no tópico. É diferente, enfeitamos seu nome. E aí vai, ela chega e arrebenta. Né? Arrume seus álbuns, isso está um horror. Então, dizem que adolescente não aceita crítica. É o que corre aí na língua corrente dos professores. Ah, o adolescente de hoje não aceita não. Ele não aceita a crítica. Puxa, não é o que eu vejo na internet. Ao contrário, eu vejo adolescentes que aguentam cada crítica pauleira. Principalmente essa Carolina, ela dá umas pauladas que você não acredita. Como ela faz aquilo e alguém não vai puxar o cabelo dela na frente da escola, né? Ela dá zero mesmo e fala que tá ruim, tá péssimo, tá um horror. E as pessoas aceitam. É. Isso foi uma habilidade que ela encontrou. Olha, eu sou sincera, eu consigo ter esse feeling de saber qual o perfil do Orkut que é melhor, que fica mais popular ou não, e ela foi trabalhando em cima disso. Agora, essa menina, ela não está fazendo isso à toa. Ela encontrou sim um espaço no qual ela pôde ganhar uma maturidade, e eu estou falando entre aspas, uma maturidade muito rápida. Ninguém ia considerar uma menina de 14 anos fazendo crítica para marmanjo de 35, 40 anos. E tem lá, viu? Se vocês forem no tópico, vocês vão ver críticas ali a marmanjos, e eles aceitam. Pra quê? Porque ela tem o feeling de arrumar o Orkut, né? Então ninguém ia. E adolescentes, outros adolescentes também aceitam as críticas dela. E aí? Entendeu? Então o adolescente aceita a crítica sim. Mas ela não está fazendo isso à toa. Lá no próximo slide, tem lá. Menina de 17 anos ganha 1 milhão na rede. Né? Esse é o tópico 20. Menina de 17 anos ganha 1 milhão na rede. A Ashley Qualls, 17 anos, é milionária segundo o Crane's Detroit Business. O dinheiro da adolescente vem da empreitada internautica. Então essa adolescente criou um blog onde ela cria perfil para o MySpace, que é um outro portal parecido com o Orkut, só que ele tem mais inserção nos Estados Unidos. Então ela criou esse portal e ela cria a semelhança lá da Carolina, ou a Carolina a semelhança dela, perfil. Entendeu? Então você está com perfil ruim, que é um perfil diferenciado, ela faz. E ela faz de graça, porque ela ganha com publicidade. Como ela tem 1 milhão de acessos, não é? Tem todo mundo querendo, todo mundo que vende produtos para adolescente, e ela é uma referência no mundo adolescente, todo mundo quer anunciar e ter sua marca associada a ela, que vende. Entendeu? Então você tem lá. Mas essa menina de 17 anos, ela tinha um modelo de negócio. Ela criou um blog, ela sabia que público atingir, ela sabia qual a meta atingir. Quando ela teve as primeiras cooptações, os primeiros assédios para trabalhar em portais de adolescência, ela disse não, não vou trabalhar com portal, eu tenho meu próprio negócio, né, eu tenho reportagens mais completas dela. E ela deu prosseguimento e hoje ganha 1 milhão, só com propaganda, com anúncios. Ganha 1 milhão? Isso. Porque ela tem 7 milhões de acessos. É simples. 7 milhões de acessos. Visitantes únicos por mês. É muita coisa. Então os anunciantes ficam atrás e ela recebe no Instagram. Então o que falta para o adolescente é essa noção de modelo de negócio. Aliás, falta para todos nós. Né? E eu me incluo nisso. Então, o que que a nossa menina fez? É marketing de relacionamento. Significa construir e sustentar a infraestrutura dos relacionamentos de clientes. Isso está no slide 21. Né? Então, ela conseguiu ali criar essa, construir e sustentar a infraestrutura dos relacionamentos dos clientes. Então, que base que ela fez? Quanto ela gastou para criar essa infraestrutura, esse relacionamento? Ela precisou criar uma central de atendimento para atender as pessoas? Não. A base dela é o Orkut. Quanto se paga no Orkut para fazer um relacionamento? Nenhum. Nada. É gratuito, é free. Né? E ela conseguiu isso. E a partir dessa estrutura gratuita de internet, né? Porque isso, ela teve um portal, teve tudo, ela conseguiu criar essa rede dela, né? Que hoje é que a gente chama de marketing de relacionamento. Então, quer dizer, a escolha é certa do cliente, ela escolheu o cliente, MySpace, a identificação de suas necessidades. Pô, MySpace não cria páginas com o perfil do usuário. Então ela identificou essa necessidade. Atendeu? Atendeu. A definição de serviços prestados e agregados. O que que isso vai agregar na pessoa? Poxa, eu conheço, mas fez com a palma da minha mão. Eu sei que isso vai ter um diferencial na vida social daquela pessoa ali no MySpace. Então, ela fala, a busca da melhor relação custo-benefício. Ela conhecia o sistema de propaganda. Ela conhecia Google AdSense. Você pode ganhar dinheiro com propaganda. Muitos dos adolescentes questionam assim, meu não, para que eu vou ficar dando palpite e me matando, fazendo perfil de usuário, se eu não ganho nada para isso? Isso é falta de um modelo de negócio. Essa adolescente fez não porque ela é boazinha, mas porque ela conhecia esse novo modelo de negócio. Ela pensou e sabia claramente que ela precisava construir uma rede. E depois que ela construísse essa rede, ela ia ganhar dinheiro. Então nós temos lá Agora, no slide 22, o que meu YouTube pode me ensinar? Né? Look at me too. Olhe para mim também, né? Look at me too. Então, essa é uma expressão usada aí em relação ao YouTube. Olhe para mim também. Por quê? Porque o YouTube acabou sendo um canal de TV. Ele é um canal de TV. Eu estava dizendo para eles, um tempo atrás, se questionava lá, falava, poxa, a Globo definiu a eleição no Brasil. Ela editou lá a fala do Lula, colocou o Collor como um cara mais bem apresentável, mais bem relacionado, e com isso o Lula perdeu a eleição. Né? E a maior parte deles não lembra disso, não viveram isso de maneira intensa. Como eu falei, vocês são a geração que viu a internet definir uma eleição. Se naquele tempo, em 89, a Globo decidiu, nesse ano que passou, quem decidiu foi a internet. Né? O Obama, Barack Obama, foi eleito como? Via rede, via blogs, via Orkut, via MySpace, uma série de ações feitas em rede, de maneira coordenada, conseguiram dar a vitória ali esmagadora para Obama, não é? Esmagadora, porque a maneira de arrecadar dinheiro, o custo da campanha, né, e o desgaste dele em termos de negociação e ceder espaço ali para as multinacionais foi praticamente mínimo. É. Então, você tem esse impacto. Então, o que é navegar no YouTube? Então, nós colocamos essa tela 23, que são alguns vídeos do YouTube, e a molecada deu risada, né? Quem não conhecia o Jeremias? Né? Eu mato até delegado, né? Então, foi um vídeo que fez um sucesso tremendo no YouTube, faz até hoje, né? Que a molecada dá. E o interessante é que essa reportagem não iria ao ar, não? Porque ela é muito forte, tudo, mas quando caiu na rede, o impacto dela foi fantástico. Virou febre entre os adolescentes. Né? Porque foi um cara ali que foi preso, bêbado, e ele se insurge ainda contra a ordem estabelecida. Ele dizia, um mato em pé delegado. Né? Tava bem doido, bem louco quando falou isso. Mas todo mundo achou, puxa, esse cara é demais, ele tem personalidade, ó, ele tá preso, algemado, e tá falando que mata até o delegado. Então lembra mais um pouquinho o Lampião ali. Então aí do outro lado você tem a aprendizagem formal, que é uma aula de física. Então os adolescentes hoje, eles não só têm diversão no YouTube. Se eles quiserem ali uma aula de física, biologia, geografia, química, eles têm disponível no YouTube. Já tem isso lá. E você tem um aprendizado informal, que é uma tela que eu gosto muito, que é o Super News, né? É um blog, é um canal corporativo, mas só que é só de desenho. Então eles montam ali, fazem as lutas corporativas, mas no formato de desenho. É um aprendizado informal. Né? Então navegar no YouTube é isso. Mas também é, aí vamos para o slide 24, é criatividade, inovação e improvisação. Então nós temos lá Confissões de um Emo, que é um vídeo que explodiu na internet. Fez um sucesso do caramba, que é de um adolescente chamado Guilherme Zaiden. Tem 18 anos, na época ele tinha 17, e ele virou celebridade na internet em 4 meses. Filho de funcionários do Banco Central, Zaiden é um jovem tímido, com uma vida pacata em Guará, cidade satélite do Distrito Federal. Com uma máquina fotográfica digital que grava trechos de 40 segundos e um computador pré-histórico, ele se transformou em um comediante numa série de 8 vídeos. Então esse Guilherme Zaiden, que fez esse vídeo Pastor Serafim, Confissões de um Emo, ele virou referência na internet. Né? Porque ele pegou uma câmera velha, como diz aí, grava 40 segundos, pegou um computador velho, editou ali e jogou na rede. Então um cara que era chato ali em Guará, que não tinha espaço para ter 3 pessoas ali ouvindo ele, virou uma celebridade na internet. É como estavam falando, é um conjunto indissociável. Se você tem um objeto e você tem um sistema de ações que as pessoas querendo, os adolescentes querendo, essa crítica não vinda dos sociólogos, eles querem uma crítica cotidiana. Quando o Zaiden chegou ali e falou do emo, é uma crítica a eles, uma crítica cotidiana a eles. Eles entenderam, compreenderam e teve um feedback. Então, não é que ele transformou o emo em engraçado. O emo já era engraçado. Só que ninguém tratava o emo da maneira como ele tratou. Ali não tem nada a ver com a informação. Tem a ver com o formato. Ele tratou o tema emo de uma maneira diferenciada. E isso gerou lá um conjunto de ações, um conjunto de redes sociais muito interessante. Então você tem lá, muitas pessoas assistem e indicam, assistem mais de uma vez. Então diz lá no slide 26 que ele já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, o canal dele. E diz assim: muito diretor brasileiro adoraria ser visto e comentado por tanta gente como ele. É. Então tem filme brasileiro que não alcança essa bilheteria. E o Zaiden, com uma câmera que grava 40 segundos e um computador pré-histórico, conseguiu fazer tudo isso. Mas tem a ver com os nossos tempos. E aí quem é professor já vai lembrar da frase aí que está no slide 27, que é do Andy Arrow, que diz: um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. E o YouTube forneceu até mais do que esses 15 minutos. Não é? E aí temos o que meu MySpace pode me ensinar. A força está com você, Luke, que é uma brincadeira que nós fizemos aí na sala, né? Então, no MySpace, até que usou frisão lá nas meninas, você tem o Jonas Brothers, que é totalmente conhecido, os caras têm fã e tudo. Tem o João do Morro, que tem o mesmo espaço e tem o mesmo espaço e tem públicos diferentes. O João do Morro tem um público regional, ele consegue fazer show, consegue ter a agenda dele na localidade dele, enquanto o Jonas Brothers já é mais amplo. E aí você tem Antara, um garoto lá de Osasco, que tem o seu público também. Então o MySpace, que é esse espaço aí, que é gratuito, que te dá acesso ao mundo todo, ele é mundial, regional e local. É, você tem essas três amplitudes. E aí eu coloquei lá no slide 30 que você tem concurso, né? É oportunidade. Você tem oportunidade global e oportunidade local. Eu até coloquei aqui no slide 31 um exemplo, que é o Garagem 13, né? Banda Garagem 13. Garage 13, que é aqui da universidade, Unifiel. E eles estão no MySpace, fizeram um relativo sucesso, né? E o que acontece? Eles têm uma agenda. Então o business ele pode ser local, regional e global. Que nem eles têm um show agora marcado no Vila Lobos pro dia 3/7. Tem uma agenda lá, né? Então alguma produtora conseguiu lá uma agenda. E o interessante é que esses garotos de hoje, para eles serem artistas, eles não têm que largar tudo, meter o pé na estrada para ser artista. Não, a rede proporciona essa oportunidade para eles. Esses garotos, eles continuam estudando, tendo sua vida normal, e gravaram uma música num horário em que eles não precisavam estar ali atento e colocaram na rede. E a rede se encarrega de saber se aquilo ali tem valor ou não. Se não tiver valor, não fizer sucesso, cada um continua a sua profissão. E se fizer, você ali tem uma porta muito grande aberta. Então, ali no slide 33, nós temos o site do Obama, né? Com toda lá a infraestrutura que ele usou para ganhar a internet, a eleição, que é muito parecido com qualquer página de adolescente, né? É muito parecido. Até estava brincando com eles que o próprio Vaticano, né, que é o papado, um império mundial aí, teve que submeter o YouTube, porque o Papa se questionava: onde estão os jovens da Igreja Católica? Onde estavam os jovens da Igreja Católica? Todos estavam aonde? No YouTube, nas redes sociais, no YouTube, no Orkut. Então o Vaticano teve que ir lá, porque os jovens não iam sair de lá. Isso é interessante. Então aí finalizou essa palestra, estou finalizando assim meio corrido, né? Porque já tem 48 minutos de palestra. E é isso. A palestra foi interessante, deu aí uma visão para os jovens que muitos não sabiam como a internet redundava em dinheiro, não sabiam que essas figuras citadas haviam saído da internet, eles achavam que eles se criaram em outros lugares, na mídia tradicional, Mas não é isso. Eles saíram da mídia, da internet, para ir para a mídia convencional. Hoje a internet está sendo um grande laboratório, uma grande maneira de você pegar ali e resgatar talentos para colocar na rede. Então, muitos adolescentes têm seus talentos individuais, mas ainda não são trabalhados. A escola ainda não está preparada para trabalhar isso. Para os alunos lidarem com todo esse conjunto de oportunidades que a internet proporciona. E isso é um ponto que se tem que trabalhar. É. E nós aqui, né, da rede, da Rádio Blog, nós aqui da escola, do Unifiel, do Colégio CEP, estamos procurando trabalhar com isso, né? Desenvolver essas habilidades, né? Mostrar para os alunos que muitos conteúdos que eles aprendem hoje e acham que não tem sentido na escola tradicional vão ser de muita valia quando eles estiverem ali no Orkut, aprender a medir estatística, aprender a ter uma linguagem adequada, aprender a entender como funciona uma empresa, qual o custo operacional, né? Tudo isso é um conjunto de possibilidades muito grandes. Eles podem não vir a ser um grande talento na internet, um grande talento no Orkut, uma Malu Magalhães, ou trabalhar no CQC, mas uma coisa é certa, eles vão desenvolver habilidades, né? E como afirma o Perrenon lá, o desenvolvimento de habilidades é importantíssimo. Se o indivíduo ele consegue se arriscar ali na internet, fazer um vídeo, conseguir colocar, receber críticas, né? Uma questão importante, receber críticas. Se o camarada consegue fazer isso, com certeza o desempenho escolar dele melhora, com certeza. Então ficamos por aqui, essa palestra está alocada ali na Rádio Blog TV, né? Ou se você entra no Google ali, procura o Biratã Gel, né? Gel de Geografia, o Rádio Blog TV, né? E você vai encontrar mais conteúdos relacionados aí à Web 2.0, à internet, ao empreendedorismo, tudo isso você acha lá. Esse áudio eu vou deixar para baixar, o pessoal vai poder baixar, e é a mesma lógica. Se o objeto for bom, ele vai se associar a um sistema de ações que vai espalhar isso para os professores, para as escolas, e vai produzir novos relacionamentos, novas redes. Né? Então, parei por aqui. Ah, vou deixar meu telefone, né, para quem quiser entrar em contato aí para a palestra. 8806-2746. Pode me ligar aí e aí a gente marca alguma coisa aí, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, até mais.